os caras de saia. Eletro saia. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. E agora senta em mim, vem que eu levanto, mãe, sua saia. E agora senta em mim, tu tá gostando, né, danada. E agora senta em mim, vem que eu levanto, mãe, sua saia. E agora senta em mim, tu tá gostando, né, danada. Swing! Os caras de saia, eletro saia. Portão do Arrocha. E fica em mim, e agora senta em mim, vem que eu levanto, mãe, sua saia. E agora senta em mim, tu tá gostando, né, danada. E quica em mim, e agora senta em mim, vem que eu levanto, mãe, sua saia. E quica em mim, e agora senta em mim, tu tá gostando, né, danada. Os caras de saia. Eletro saia.